O patinho feio. Na fazenda, escondido pela grama alta, havia um ninho cheio de ovos. A mãe pata sentava-se nele para chocar os ovos à espera dos patinhos. Foi uma festa enorme quando os ovinhos começaram a abrir. Assim nasceram vários filhotes. Restou apenas o ovo maior. A mãe pata ficou preocupada. Ela resolveu esperar mais um pouco. Eis que finalmente nasce o último patinho. Mas ela percebeu que ele era diferente dos demais. Na manhã seguinte, a mamãe pata foi até o lago levando os patinhos juntos. Saltou dentro do lago. Os filhotes foram atrás. Até o que era meio esquisito saltou também. A mamãe ficou até mais aliviada quando viu o patinho desajeitado entrar na água. Em seguida, a mamãe pata saiu com os filhotes para um passeio. Chegaram até o quintal dos patos. Ao verem o patinho do fim da fila, os outros patos disseram: "Como é feio aquele patinho! Como anda desengonçado! Começaram então a chamá-lo de Patinho Feio. Todos os animais da fazenda debochavam do Patinho Feio. Ele ficou muito triste com isso e resolveu então fugir da fazenda. Foi para um lugar bem longe. Chegou a um imenso brejo onde viviam patos selvagens. Ali passou a noite, cansado da viagem e triste pelo desprezo que sofria. Os patos selvagens também o acharam feio. Ficou alguns dias por lá e depois seguiu viagem. Chegou finalmente a um lindo jardim. Viu dois lindos cisnes brincando no lago. Ficou durante horas observando a beleza dos cisnes. Seu desejo era ser amigo deles. Tomou coragem e foi voando para perto dos cisnes. Quando chegou no lago, viu sua imagem refletida na água e percebeu que ele também era um cisne. Ele era agora um lindo e elegante cisne que nadava e brincava com os outros. A partir desse dia, o patinho resolveu juntar-se aos demais cisnes. Passou a ser reconhecido por todos como o mais novo e mais lindo cisne. Quando era o patinho feio, ele jamais tinha sonhado com tamanha felicidade.